controle Salvador, boa noite, 7-4, boa noite. Boa noite, 7-4, identifique, chegada a mar e desça ao 090, número 6 na aproximação. 090 na mar, 7-4. Livre pouso 917, vento 090 graus com 79, altímetro 0 no 7. Se baixou, travou, tá livre pouso 97, Mike Bravo de Fá. Para o Tatu, voo 1074, 3h45, alterna com PLD 89. 2 ataques, sua direita via Índia, no ponto de espera. Bicho no 0, Torre 118, decimal 95, ajuste no 097, gol no 074. Via Índia, no ponto de espera, da 1091895, gol no 094, 1060. O gol 1604, após a passagem do tráfego da companhia sua cauda, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama pro táxi. 0604. Tá 3600, agora é o número 2, está seguindo o tráfego da Avianca, 8 milhas, sua posição de 1 hora, reduz velocidade para 180 nós. 180, reduzindo, tá 3600, sentido tráfego. 02560, reduz para 200 nós. 2640. Pouso 643, livre pouso na 10, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. Sempre autorizado pouso na pista 10 com 10 no 7, voo no 643. Tem prova uniforme, solo 34, confirma a parte 5. Advogado da Baizera. Livre táxi, frequência livre estacionar, Mike Bravo uniforme. Obrigado, boa noite. Dois 258, vai passar a duna, está estabilizada visual com a pista. Afirmativo. Ok, chame Torre 1895, dá uma boa noite. Torre 1895, obrigado igualmente. Torre Salvador, uma boa noite, Oceaneer 6258, 2 milhas do externo. 6258, reparte externo. Porta aí. Solo 36, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3129, gol no 643. Passando externo, Oceaneer 6258. Gente, aguarde pistão livre. Guarda. Dois 560, desça para 2000 pés com 1017. 2017, 17, 16, 16. Gol no 606, desça para 3.000 pés, 1017, reduza para 200 nós. 3.000, 1017, reduzindo para 200, no 606. Gol no 643, liberou na pista. Gol no 643, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportarei gol no 643. Taxiway, corte estabilizado. Permanece avisado, 2560. Salvador, uma boa noite, TAM 3600, estabilizado em LS no zero. Oi, 3600, reporte externo. Cortará. Autorizado táxi para a direita via Índia, no ponto de espera, chama a torre em 118, décimo 95, ajuste no 097, gol no 604. Solo 39, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livrando, chama solo 209, chinelo 6258. No externo, TAM 3600. Sente, aguarde, pista livre. TAM 03. Liberto 03, dono 643. Livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. 1-0 no 7 no ajuste, livre pouso no 0, TAM 3600. 1. Alfa e Juliette, porção 1-1, chinelo 6258. Gol no 606, desça para 2.000 pés, 1.017, livre LS X-Ray, reduza para 170 nós. 200 para 170, 2.017, gol no 606. Força 2560, 2 milhas e meia para externo, está estabilizado, desalta a pista. Afirmativo. Ok, chame torre, 1.895, tenha uma boa noite. No 7 no 4, desça para 3.000 pés com 1.017. 3.017 no 7 no 600, solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 1219, o solo está 3600, boa noite. Tá, FDS 2560. 102560, guarde pista livre. Guarda. Os Salvador, uma boa noite, TAM 3600, livrou na sua escuta. TAM 3600, autorizar táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o portão 09, TAM 3600. Voo no 606, reduza para aproximação e chame torre no 895. 1895, no 606. Voo 714, 2000 pés, livre LF, reduza para 170 nós. Reduzindo a 2000 LF, 714. Voo 074, devido à frequência ON, estimado mais 4 minutos. 4 minutos para o 074. Oi, boa noite. Voo 606, abaixado e checado. Motor externo. Voo 606, boa noite. Aguarde que ele está livre. Voo 606. Solo aos 44, livre à direita, solo 121 decimal 9. Solo, Salvador, Sérgio 2, 606, livre pouso na 10, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, 17. Livre pouso, pista no 0, no 606. Na parte de autoridade? Autorizado táxi via Alfa, ingressando na Delta e aporte na Delta. Para ingresso na pista e prosseguir para o parte de autoridade, ok? Aporte na Delta. Alfa, Delta, eu na Delta, prosseguir. Após a aeronave da companhia na costa final, ali mantenha no 0. Após a aeronave da companhia, ali mantenha no 0, no 074. No 074, desconsidere, mantenha o ponto de espera. Mantenha no 074. A gente vai sair do 560, mantenha a posição, vou dar as instruções. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 4062, cruza 225 para 1050. Gente, um abraço. 4062, identifique, chegada Mari, desça ao nível 050, Projetap. 050, Projetap, azul 4062. 06, livrou na sua esposa. 306, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 606. Bono 704. No 074, agora sim, após a aeronave da companhia na final, ali mantenha no zero. Agora sim, após a próxima aeronave da companhia, ali mantenha no zero, ou no 074. Ocean 6212, good evening. Radar contact, descend 060 on my arrival. 060 on my arrival, Ocean 6212. No 714, solo aos 49, livre à direita, solo 121 um decimal 9. Direita 219, 714. Gente, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no zero. Gol no 714, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, com 7. O Série 2560 está autorizado. Ingresso na pista 10, prosseguindo para o pátio autoridade. Atento à viatura na interseção da pista com o pátio. Está ingressando na pista para o pátio autoridade 2560. 5-1 no controle, 120 decimal 8, bom voo. 08, boa. Salvador Buenas 1074 da Coral, passa 1500 metros. Boa noite, 1074, contato radar, subou 240, saída da El. É, eu fui autorizado Coral, confia. Negativo, saída da El, Lida, após Ilhéus, o 1074. Ok, mudando então para da El, Lida, senhor. Economia 05, identifique, chegada Mari, descendo a nível 050. Chegada Mari, 050, 1805. Mantive 1805, pode vaitar para presente. O azul 4062, desça para 2000 pés, 17 livre LS X-ray. Ok, para 2017 livre LS, azul 4062. Puxando a 6212, desça 3000 pés com 1017. 3000, 6212. O Gol no 74 pode voar direto Leda. Direto Leda, não, 604, decolado 54, controle 120, decimal 8, bom voo. Contato radar, suba o 370, saída Momo. 370 na saída Momo, Gol 1604. Gol no 604, centro Recife, pede que o senhor suba restrito nível 330 e pode vai direto a Buco. Direto a Buco, restrito 330, gol no 604. Azul 4062, chame torre no noite, direcional 95. 895, obrigado. 6212, 2000 pés, livre LS. 2000, livre LS, 6212. 1074, chame Recife, frequência 13325, alterno 251. 3325, 251, boa noite. Boa. Azul 4062, autorizado pouso, pista 10, vento de 090 graus com 5 nós. Pouso azul 4062. Estou aí, Salvador. Meia dois, um no dois. Confira, moço, meia dois, um no dois. Na próxima toda para o IMS, a pista, zero. Sete, meia dois, um dois, reporte estabilizado. Na 62 e no 2, chame o controle agora, 120, decimal 8. 120. Localizador. Vai reportar, você tem entendido que era pra chamar a coisa. Não, foi autorizado a LS e reportar no localizador comigo ainda. Beleza, então vai de volta. Sem problema. Gol no 604, chame Recife agora, frequência 12685, tenha uma boa noite. Localizador, 6212. 6212, agora sim, chame Turjo no 895, tenha uma boa noite. Camarão, uma boa, 6212. Oi, Salvador, bom dia. É o Webjet Whisky Juliette Mike. Eu sigo o Whisky Juliette Mike. Whisky Juliette Mike solicita autorização